Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 diz: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Quando ele recebe essa missão, o destino é a terra que emana leite e mel. Começa a partir daqui a trajetória. Começa a partir daqui, chega em Moisés. Moisés recebe o endosso da promessa, tira o povo que está escravo no Egito, e o destino é a terra que emana leite e mel. Só que veja, nesse caminho da terra que emana leite e mel, eles não estão na terra que emana leite e mel. Eles estão no caminho, no deserto. Então, há posturas que se tem no deserto e posturas que se tem na terra prometida. Ambas não se confundem. A nossa dificuldade é entender a estação, os tempos e a postura se adequar ao tempo que nós estamos vivendo. Você já viu gente que ganha muito dinheiro, mas continua miserável? Você já viu gente que sai de um ambiente favelado, mas a favela nunca sai dele? Você lembra de a mulher de Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra nunca saiu do coração dela? Bom, na mentalidade do deserto, tem coisas que são inerentes, como por exemplo, dependência de milagres. Para viver milagres, o deserto é excepcional. Deserto é lugar de experiência, de milagre, de, sabe, sobrenatural em todo o tempo. E esse povo em especial foi um povo que viu milagres em cima de milagres. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar se abriu, sabe? Eles viram os milagres mais extraordinários, calçados cresceram nos pés, as roupas não envelheciam, eles viram milagres. A comida deles caía do céu. Você quer loucura maior do que isso? O maná caía do céu no arraial ao amanhecer, e eles tinham comida fresca todos os dias. Ou seja, se eu tenho todos os dias maná, providência diária, logo se vou receber amanhã, o que tenho hoje não preciso guardar. Nem era liberado isso, não se guarda o maná. O maná vem a cada dia, salvo a exceção do sábado. Nesse período, nesse tempo, toda a provisão vinha do alto. Eu quero que você grave isso. Nesse período, tudo aquilo que eles recebiam vinham do céu. Só que o que Deus estava levando eles, o maná não viria do céu. O maná viria da terra. Para onde Deus os enviara, a provisão viria do chão, não do céu. A questão é romper com o vínculo de olhar para cima e começar a plantar para receber aquilo que está na terra onde Deus colocou. Tem gente que vive a vida inteira olhando para o céu, mas já está na terra prometida, onde a virtude vem de baixo. Mas pastor, como assim de baixo? Claro, da terra onde Deus te colocou. Se você não plantar, não nasce, porque do céu não cai mais há muito tempo. No céu caía quando você estava no deserto. Agora na terra prometida, meu amigo, está na terra que eu te coloquei. Planta que dá, ara que dá, mexe a terra que dá, planta no tempo certo que dá, porque eu te coloquei no lugar certo para acontecer. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que vivem a vida inteira com a mentalidade de quando estavam no deserto. Gente que não sabe gerir riquezas, que não sabe administrar aquilo que Deus dá, e fala que o crente tem que ser pobre, não podemos ter nada. Esses tempos aconteceu algo comigo interessante. Eu estava dentro de um carro, indo de um lugar, de uma cidade para outra, e o rapaz que me buscou tinha muitos traços de alguém frustrado com ele mesmo. Só que eu me interesso em pessoas, eu gosto de saber as histórias, entender o porquê, e talvez uma palavra pode mudar o destino de alguém. Então eu comecei a conversar com ele, me inteirei na história, me interessei. E ele começou a contar de onde era, o que fazia. Sabe, ele estava num carro simples, muito simples, mas um ego extremamente luxuoso. O carro era 1.0, mas ele era turbo V8. Falei, opa, tem uma disparidade. Falei para ele, meu amigo, como que você faz? Como que é a sua história? Ele falou, morei fora do país durante tantos anos. Falei, nossa, que legal. Eu falei, aonde você trabalhou? Falou uma empresa. Nível A. Falei, quantos anos? Bastante tempo. Aí eu falei, uau. Então você deve ter conseguido criar um patrimônio maravilhoso para voltar para o Brasil e ficar tranquilo. Ele olhou para mim e disse, não, esse negócio de ser rico é coisa que desvia as pessoas. A gente não foi feito para ter condição. A gente tem que viver na prova, porque senão a gente desvia. Só que eu tenho um problema, amados. Eu não consigo reter a palavra. Quando ele falou isso para mim, eu falei, amigo, não misture má administração com ausência de prosperidade. Não misture falta de capacidade para gerir aquilo que Deus liberou sobre você como ausência de potencial para servir a Deus e ter prosperidade na terra, porque não tem nada a ver. Sabe o que é isso? Mentalidade no deserto, mas vivendo na terra prometida. Tem gente que é abençoado, mas não sabe abençoar. Tem gente que tem, mas nunca foi dele aquilo que tem. Sempre aquilo que teve, ele foi propriedade, nunca dono. Mentalidade de deserto na terra prometida. Se eu puder dar um conselho para vocês, entendam as fases, as estações e vivam com sabedoria em cada uma delas. Você está no deserto? Então olha para cima. Vai vir de lá o socorro. Se desespere em oração. Clame que vai ter coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar vai se abrir, não faltará alimento, mas não terá celeiros, porque tudo aquilo que Deus te dá será para o dia. Mas o dia que você chegar na terra prometida, esquece o deserto. Deserto é uma história para você. Agora é uma pessoa que vive na terra prometida. Plante com sabedoria, colha com graça. Administra aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Não jogue ao vento e depois o culpe dizendo que nada recebeu. Tudo que você fizer na terra prometida, dá. Lance a semente, are a terra, regue. E saiba que tudo aquilo que Deus te dar a partir de agora virá da terra onde Ele te plantou, a terra que emana leite e mel. Quer ter leite? Invista nas melhores vacas. Quer ter mel? Invista nas melhores flores, porque agora está atrelado a você. Exatamente aonde Deus te colocou.